homem tentava vender uma joia. Uma joia de família, uma pedra preciosa, maravilhosa. Ele tentava vender pelo preço de 35 mil reais. Porém, os compradores de joias ofereciam 15 mil reais. E ele dizia, não, por 15 eu não vendo. Essa joia de família, tenho ela há muitos anos. Estou vendendo porque preciso de dinheiro, mas não vou jogar fora. E ele não vendeu por aquela oferta que realmente era muito baixa. A joia valia muito mais. E ele então foi à igreja. E ali ouviu o pregador falando sobre o santo dízimo. Dizendo que se a pessoa fosse fiel a Deus, confiasse em Deus e buscasse o Senhor de todo o coração e fosse fiel nas mínimas coisas, que a pessoa prosperaria. Então ele fez um propósito no seu coração. Se eu vender a joia por 35 mil reais, eu vou dar o dízimo na igreja. E ele havia dado o seu telefone para um dos compradores de joia. E ele estava em sua casa quando o telefone tocou e era este comprador de joias. Olha, você esteve aqui na minha loja oferecendo uma certa joia. Você está querendo 35 mil reais, mas é muito dinheiro. Eu estou disposto a pagar 25 mil reais. O homem sentiu que aquilo já era uma resposta de Deus e que alguma coisa já estava acontecendo, porque a pessoa estava procurando e oferecendo mais do que na primeira vez. E estando ao telefone, ele fica orando em espírito, isto é, orando em silêncio e não responde nada. O homem do outro lado da linha, achando que ele estava em silêncio porque a oferta não havia interessado, falou para ele, tá bom, meu amigo, eu dou 30 mil pela sua joia. O homem cristão, que havia se tornado dizimista, sentiu uma emoção forte, falou, opa, a coisa está melhorando, pensou com ele mesmo, e continuou orando em espírito, em silêncio. O comprador de joias do outro lado da linha, achando que o homem estava em silêncio porque a oferta não interessava, falou, mas o senhor é duro mesmo, hein? Tem que ser os 35 mil? Tá bom, eu dou os 35 mil. Aí este homem, ao ouvir a oferta de 35 mil reais, ele deu glória a Deus porque o comprador havia chegado no preço ajustado. E quando ele deu glória a Deus, o que estava do outro lado da linha disse para ele, eu vejo que o senhor é cristão e eu também sou. Muito bem, amigo, eu estou interessado em comprar a sua joia, mas como você é cristão, eu não quero te roubar. A tua joia realmente vale uma boa quantia, eu já tenho comprador para ela e eu te ofereço 40 mil reais pela tua joia. E estou fazendo isso porque você deu glória a Deus. Então, aquele que havia se tornado dizimista, deu o seu testemunho e falou, não, meu amigo, eu realmente queria vender por 35, e eu disse para Deus, lá na igreja, que se eu vendesse por 35, eu iria dar o dízimo. 35 mil está ótimo, 35 mil está excelente, você não precisa me pagar 40. E o comprador de joias do outro lado da linha disse, gostei de você. Além de tudo, você é honesto. Eu faço questão de pagar 40 mil na tua joia. E assim, ele conseguiu esta vitória através da fidelidade. A palavra de Deus diz, os olhos de Deus estão sobre a terra. E o Senhor procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. Você quer prosperar? Seja fiel a Deus. Ele queria 35 mil nas joias. iria dar 3.500 de dízimo. Iria sobrar para ele 31.500. Mas como ele foi fiel, o próprio Deus pagou o seu santo dízimo.